Olá! Nesta segunda, dia 3 de abril, às 19 horas, Maicon da Casa Plataforma de Oração fala sobre espiritualidade com o Maia Smil. Não percam! Nosso encontro será no YouTube, canal Maia Smil. Esperamos por vocês!